Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Gira Som. maneira. Porreiro, pá, porreiro! Com boa pinga e comida, com boa pinga e comida, e muita brincadeira. Tu levas a carne, ai, tu levas a carne, porque o pau vou eu levar. Tu tens o pau murcho, pá. Espeta o pau na tua carne, espeta o pau na tua carne, pomos a espetada a assar. Isso não soou muito bem, isso não soou muito bem, mas vamos ultrapassar. Exatamente, passemos à frente. Vai Rosinha e Zé do Pipo, vai Rosinha e Zé do Pipo, para depois a gente dançar. Upa lá lá! Tomates e pepino, eu levo tomates e pepino para fazer uma salada. Eu gosto é do pepino inteiro. Se comeres muita verdura, se comeres muita verdura, nunca te vais sentir inchada. Voltou a não soar bem, voltou a não soar bem, a do pepino não foi porreiro. É grossinho, é grossinho. Mas eu preparo para ti, mas eu preparo para ti. Queres as rodelas ou vai inteiro? As rodelas é mais suave. Epá, vai com cuidado, epá, vai com cuidado, já estás a parvejar. Não te estiques, rapazinho. Estou aqui de coração, estou aqui de coração, para o piquenique arranjar. Podíamos levar um peixinho e pôr na brasa a assar. Ai, vai na brasa, vai! Prepara um tintão branco, prepara um tintão branco, para a comida acompanhar. Eu também vou nessa. Para mim tanto me faz, para mim tanto me faz, desde que o vinho não aqueça. Só se for na planilha. Já no peixe é diferente, já no peixe é diferente, eu como o rabo, tu chupas a cabeça. Eu não te mando passear, eu não te mando passear, porque sou uma senhora. Se és uma senhora, eu sou um coelhinho. Mas ao piquenique comigo, mas ao piquenique comigo, só vais para ser vassoura. Então agarra-me no cabo. Mas que mal é que eu te fiz, mas que mal é que eu te fiz, não estou a perceber. Pois é, não fizeste nada. Se não é para ir ao piquenique, se não é para ir ao piquenique, estou o meu tempo a perder. Canal 2. Foste ave de passagem e não sei por que razão me fui habituando cada dia mais a ti. Os dois inventamos a aventura do amor. Encheste a minha vida e depois vi-te partir. Sem me dizer adeus, eu te vi partir. Quero buscar nas tuas mãos o melhor caminho e que te sintas mulher uma noite comigo. Sinto desejos de ti. Sinto desejos de ti. A sede da alma e descobrir o amor logo pela manhã. Sinto desejos de ti. Sinto desejos de ti. Nada mais triste que o silêncio e a dor.

Se queres falar comigo, se queres dizer que pensas em nós dois, se queres mudar e ser mais que um amigo, se queres falar comigo, não guardes para depois. Se queres falar, se queres. Pensas em nós dois, se queres mudar e ser mais que um amigo, se queres falar comigo, não guardes para depois. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Yeah. amar outra vez. E tu vais beijar-me, beijar meu rosto. Faz-me vibrar mais uma vez. Sonho contigo, fico louca. O beijo que me deste, podes me dar outra vez. Canal 2. Yeah. confessar, sinto uma alegria em mim. Tenho família e uma casa. Sou um menino feliz. Mas há crianças que não sabem o que é sorrir, que têm sonhos de uma vida vazia e vão brincando, ai, ai, ai, ai. Falta nada. Sinto alegria em mim por ser criança e aumenta a esperança. E aumenta a esperança. Pelas novas falências e contextos, é um sonho de criança. É um sonho de criança. Desejaste com gosto. E ela para mim deu em sorrir. Dei um beijinho e o abracei. Acreditem que chorei quando ela me disse assim. A minha alegria ela é tristeza. E a minha vida é uma pena. E a minha vida é uma pena. Avançar, retirar. Irá fome. Se ela ainda te enganar, não vais partir, podes cá ficar. Dois, três, multiplicar, somar, as carnes para ganhar, despir e investir. Três, dois, é só subtrair, aprender a dividir. Para poder reinar, dois, três, multiplica, somar, as carnes para ganhar, despir e investir. Três, dois, é só subtrair. é meu e só meu, e quem perder céu principal é meu e só meu. E quem me deu? Foste tu, só tu e nunca eu. Afinal, hoje o papel principal. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Tenho palavras de tudo e de nada. O tempo as levou, só restou a noite dentro de mim. Esse frio de amor, oh, essa calma que roubou o coração. Nessa guerra eu fui o perdedor. E se fixa bem dentro este silêncio, eterno e mudo como a lembrança do amor que tu me deste. Silêncio tão grande, tão vazio e tão morto, como queima essa dor do silêncio que enche cada espaço do meu corpo. Como dói este silêncio de amor. Difícil se tornou de respirar, sabendo que tu não estás. Se pudesse encontrar uma razão que me ajude a entender que tu não vais voltar. Oh, esse amor que está dentro de mim, essa paixão